amigo. O Sonic é o meu herói, que sempre esteve comigo, e é muito veloz. Veloz, veloz, veloz, veloz, veloz, veloz, veloz. I'm gonna fuck Sonic. I love Sonic Hentai. Hentai do Sonic é o melhor. I love Sonic Hentai. Sonic vem ser meu herói. Te amo. Sonic é o meu amigo. Sexy. O Sonic é o meu herói. Gostoso. Que sempre esteve comigo. Na cama. Que é muito veloz. Na foda. Veloz. Ei, Sonic, venha logo veloz pra cama, cara. Veloz. Estou precisando veloz de você veloz pra me dar aquela veloz mão, amiga. Oh, meu Deus, o Roge, você veio também? Oh, my God, man. I love Sonic Hentai. Hentai do Sonic é o melhor. Yeah, yeah, yeah. I love Sonic Hentai. Sonic vem ser meu herói. E eu sinto o Shadow no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis dos pelos, mas de qualquer jeito, não. Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão. Não quero namorar a mulher que quer me dar Shadow, quero ação. E eu sinto o Shadow no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis dos pelos, mas de qualquer jeito, não. Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão. Não quero namorar a mulher que quer me dar Shadow, quero ação. E eu sendo um Sonic, sou só mais um ninguém. Sonho com a Rouge the Bear. Eu sei que existe alguém com tesão também em ver, por isso chupando um pé. Não, não tem. E eu sinto o Shadow no meu cu. Larissa, não quero teus beijos. Só me apaixono por ouriços pretos ou azuis dos pelos, mas de qualquer jeito, não. Não quero ser humano, quero só esse bando de animais lindos com muito tesão. Não quero namorar a mulher que quer me dar Shadow, quero ação.